coração tá quieto, tá longe de qualquer risco. Sabe aquela placa de aviso? Cuidado, perigo, se ultrapassou. Então percebe as consequências desse eu te amo que você falou. Acho bom você não ficar brincando com a expectativa que você criou. Você tá cruzando a fronteira. Esquece não, que mais um passo se abre a porteira. Do coração, vai dar namoro, vai ter igreja. Você é meu pra tomar cerveja. Se quer, eu sou fora, se não, nem me beija. Você tá cruzando a fronteira. Esquece não, que mais um passo se abre a porteira. Do coração, vai dar namoro. Você não vai tomar cerveja. Se quer isso agora, se não nem beija. Metropolitana. Me emociona, eu não. Você não brinca comigo. Que meu coração tá quieto, tá longe de qualquer risco. Sabe aquela placa de aviso? Cuidado, perigo, você ultrapassou. Então pensa bem nas consequências desse eu te amo que você falou. Eu acho que você não fica brincando com a expectativa que você criou. Você tá cruzando a fronteira. Esquece não, que mais um passo é abrir a porteira. No coração, vai dar namoro, vai ter igreja. Você não vai tomar cerveja. Agora, se não me beija, cê tá cruzando a fronteira. Esquece não, que mais um passo se abre a porteira. No coração, vai dar namoro, vai ter igreja. O céu vai dar uma cerveja. Se queres, agora, se não me beija, cê tá cruzando a fronteira. Hora do almoço, imagine aquela picanha suculenta, macia, costela bovina derretendo, cupim desmanchando no alho, maminha, linguiça, picanha suína, medalhão de frango, asinha e muito mais. A maior variedade com a melhor qualidade, atendimento sem igual. Tradicional rodízio de carne na churrascaria do Graal Três Garças, R$ 79,90. Todos os dias a partir das 11 horas. Graal Três Garças, no outra quilômetro 59, sentido São Paulo, em Guaratinguetá. O melhor rodízio do Brasil. O Auto Posto Ponte Metálica não é o melhor por acaso. Frentistas treinados para oferecer um atendimento rápido e confiável. Combustível com a qualidade Ipiranga exige o melhor para ter o melhor desempenho do seu veículo. Auto Posto Ponte Metálica, em frente à Praça Três Garças, ao lado da Ponte do Paraíba, em Guaratinguetá. Auto Posto Ponte Metálica, o amigo do motorista. Combustível com a qualidade Ipiranga. Auto Posto Ponte Metálica. A Clínica Faces é referência em cirurgia bucomaxilofacial. Tratamentos odontológicos. Tratamentos na área de ortognática, disfunção da ATM, correção facial e implantes dentários. Agende sua avaliação por telefone 3133-2286 ou WhatsApp 99180-6560. Clínica Faces, o tratamento com solução definitiva. A G6 Internet chegou para transformar sua experiência online. Conecte-se com a ultra velocidade da G6 e descubra nossos combos de internet de fibra e TV por assinatura. Velocidade garantida para você navegar, assistir seus filmes e séries favoritos, jogar e muito mais. Venha ser G6 e tenha a melhor experiência de conexão. Ligue 12-3199-0000. Avenida João Pessoa, 1690, Pedregulho. Rotavírus tem vacina? A vacina de HPV é só pra meninas? Quem toma tríplice tem que tomar varicela? Chama o VAR. Que VAR? O Vacina. Quando a gente tem dúvidas, a gente não chama o VAR? Então, o Vacina Sem Dúvidas é tipo o VAR. Quer tirar dúvidas sobre vacinas? No site Vacina Sem Dúvidas, você fica sabendo tudo o que precisa pra proteger toda a sua família. Vacinas são fundamentais pra garantir a saúde de todos. Corra até o posto de vacinação mais próximo. Governo do Estado. São Paulo, São Todos. ZYD 876, Rádio Metropolitana Limitada, em 99,1. Metropolitana FM, Guaratinguetá. Metropolitana. Maraísa afasta boatos sobre separação e reforça parceria com Maiara. Será que elas poderiam se separar, hein? Enfim, Maraísa negou rumores sobre o fim da parceria com Maiara durante participação no Domingão do Hulk, que aconteceu ontem. As irmãs apresentaram sucessos como Medo Bobo e Esqueça-me Se For Capaz. Essa última em colaboração com a saudosa Marília Mendonça. Enfim, após a apresentação, o apresentador Luciano Hulk brincou que gostaria de um momento de fofoca com as cantoras. Assim sendo, ele mencionou as especulações sobre uma possível pausa na carreira da dupla. Maraísa reagiu, né? E segurando a mão de Maiara, deixou bem explícito que a parceria segue firme. Aspas para ela. Até para nascer, não nasci sozinha. Independente de qualquer coisa, a gente divide um sonho. Temos um negócio que temos que honrar. A gente não pode virar as costas nunca para um irmão e deixar o irmão de lado. Ninguém é perfeito, disse Maraísa. Então, esses rumores aí são só rumores, segundo a irmã. Mas que tá meio esquisita, né? A outra irmã tá, né? Sei lá, né? Cada um é feliz do jeito que quer, mas eu acho que ela, não sei, né? A gente vê algo. Tá viralizando também na internet aí. Ela vai comer ali alguma coisa ali e sei lá, o negócio sai da colher, cai no chão, ela mastiga o vento e ela faz assim meio que uma cara de nojo olhando pro prato. Assim, tem um negócio bem esquisito ali, gente. Sim ou não? Vocês viram, acho que esse vídeo também, né? Enfim, 2:07, vamos falar dos prêmios dessa tarde? Vamos interagir com você? Vamos falar dos prêmios dessa tarde? Olha, tá chegando aí, tá chegando mais uma edição do Tardezinha, isso mesmo, tá chegando o dia dessa festa aí que já conquistou o coração de toda a região. Pois é, é a sexta Tardezinha do Guaraba, a última de 2024 com Grigo, ex-vocalista do Exalta Samba, uma das vozes mais lindas e marcantes aí do pagode, fazendo a alegria da galera e relembrando grandes sucessos do pagode 90. Também marcando a presença André Moraes, Luiz Silva, Black Soul Roots e Luana Camará. Garanta o seu ingresso e bora pra lá, né? Curtir, enfim, muita gente bonita também. Atenção para os pontos de venda. No Guará, em Guará, aqui na cidade de Guará, no Mr. Gabs, UTI do celular. Em Aparecida, na Trend Acessórios, em Lorena, lá na Rádio Metropolitana, no Eco Valley Shopping. Enfim, várias opções para você adquirir. É o Tardezinha do Guaraba, seu melhor rolê, vem aí. A gente está sorteando o ingresso para esse evento nome na lista VIP da Metropolitana. 991-470630 para você interagir. Final 30, em atenção, todo Vale do Paraíba. Estamos no final 30 no WhatsApp 991-470630. Você que nos ouve fora aqui do Vale do Paraíba, o prefixo é 12. A gente está sorteando também ingresso para você curtir cinema, tem cinemais, tem vários filmes em cartaz para você escolher. Estamos sorteando também as delícias da tarde. Aquele combo maravilhoso do Parrilhas, o lanche, batata, mais refrigerante. Também aquele bolo delicioso da Casa de Bolos Guaratinguetá. Aliás, são mais de 100 sabores de bolos que vocês querem. Escolhe lá na Casa de Bolos. Tem bolo para aniversário, bolo de pote, um monte. Cada um mais gostoso que o outro. Para você concorrer conosco, é só deixar o seu nome e seu RG também. Valeu, são 2:09. Daqui a pouquinho eu volto interagindo com vocês de novo, hein? A nossa enquete de hoje, ela tá muito, muito especial e reflexiva. No Fala Aí da Tarde, eu tô perguntando o seguinte. Se você tivesse a oportunidade de se sentar com Deus, o que você diria a Ele? O que você pediria para Ele? O que você perguntaria para Ele? Se você tivesse a oportunidade de se sentar com Deus, o que você diria para Ele? Tô te esperando. Yasmin Santos e Simone Mendes. 2:10, ótima tarde.

segura, uma mulher segura. Metropolitana. Será que o seu corpo já tocou outra alguém? Melhor eu nem pensar, que se eu pensar eu sofro. Prefiro acreditar que a gente ainda tá bem. Se não me ama mais, não fala não que eu morro. Eu não quero aceitar. Fica longe do beijo que faz ir no céu e voltar. Deus me livre, o suor do seu corpo em outro pingar. Eu não vou. Prefiro acreditar que você tá em casa, que tudo continua sem ninguém tocar, que a sua intimidade ainda tá trancada, que só eu tenho a chave daquele lugar. Prefiro acreditar que você tá em casa, que tudo continua sem ninguém tocar, que a sua intimidade ainda tá trancada, que só eu tenho a chave daquele lugar. Prefiro acreditar que você tá em casa, que tudo continua sem ninguém tocar, que a sua intimidade ainda tá trancada, e só eu tenho a chave daquele lugar. Prefiro acreditar que você tá em casa, que tudo continua sem ninguém tocar, que a sua intimidade ainda tá trancada, e só eu tenho a chave daquele lugar. Leite Cooper chega até a sua casa em uma garrafa PET transparente. Além de linda, a nova embalagem é 100% reciclável, tem proteção contra os raios UV e lacre de segurança na tampinha. A Cooper investiu em tecnologia e a validade do seu leite preferido aumentou para 10 dias. Tudo de forma natural e sem aditivos. É só manter o seu leite refrigerado do jeito certo e aproveitar a qualidade Cooper por mais tempo. Leite Cooper em garrafa plástica sustentável e transparente. Qualidade que a gente vê de longe. Leite Cooper. O importante é ser feliz, Metropolitana. Queijo com toda qualidade, César Queijos. Validade ele tem, César Queijos. Todo mundo já conhece, César Queijos. As delícias que ele tem, mussarela, rancho de Minas, elite do Vale, e Mangueiras, César Queijos, a maior distribuidora de queijos e frios do Vale do Paraíba. Variados tipos de queijos, requeijão, bacon, calabresa e variedades de conservas. Venha ser parceiro César Queijos. Há 16 anos levando qualidade e preço baixo para você. Telefone 12996570907. César Queijos, queijo com toda qualidade. César Queijos. O Natubos é a solução, a melhor opção em pavimentação. Tubos de concreto e piso intertravado, e é padrão prefeitura e caixas pré-moldadas. O Natubos atende todo o Vale do Paraíba, no varejo, construtora e condomínio. Aqui é qualidade lá em cima. Vem pra Unatubos. Unatubos, fábrica em Taubaté, há 19 anos no mercado. Fone Watts 12 3602 1991. Está procurando um carro novo? No Via Auto Shopping Taubaté, você encontra satisfação, qualidade e confiança. Confie em quem realmente entende do assunto. Temos atendimento especializado e a maior diversidade em estoque de carros novos e seminovos. Com a melhor avaliação do seu usado e taxa imbatíveis. Vai para o Via Auto e saia de carro novo. Comprove você também a nossa qualidade. Você quer? O Via Auto tem. Metropolitana. Há 18 anos, a Multipeças é referência em veículos a diesel e utilitários. Lá você encontra tudo para seu veículo, com duas lojas para melhor atendê-los. Taubaté, Avenida Doutor Félix Guizard Filho, 551, Belém, telefone 12-3411-6330. E Guaratinguetá, Avenida Padroeira do Brasil 69, WhatsApp 2103-0300. Entregamos em todo o Vale. Multipeças, a loja do caminhoneiro. Até às 5 da tarde, eu, você e toda a nossa equipe, para levar para você a melhor programação do Vale na Metropolitana. Bebê de apenas um mês morre após se engasgar com leite materno. Meu Deus do céu. As coisas que tendem a acontecer não tem jeito, né? Catiúrcia de Freitas Soares Medeiros, uma bebê de apenas um mês e 15 dias, morreu na tarde do último sábado após se engasgar com o leite da própria mãe. A tragédia ocorreu no bairro Vitória, que fica em Patos, no sertão da Paraíba. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, chegou a ser acionado para socorrer a criança. Tentativas de reanimação foram feitas, mas a bebê, infelizmente, não resistiu. A menina foi dada como morta 40 minutos após as tentativas de reanimação. Tragédia, né? Meu Deus do céu. Eu nunca ouvi falar. Eu, Larissa, tinha ouvido falar sobre isso já? Também não, né? Já, né? Eu não tinha ouvido falar sobre isso. Meu Deus do céu. 12h28. Vamos que vamos. Quero interagir com você, hein? 991-470630. Atenção, todo o Vale do Paraíba. Estamos no final 30. 991-470630. Para você interagir conosco. Estamos perguntando na enquete de hoje o seguinte. Se você tivesse a oportunidade de se sentar com Deus, olho no olho, imagina, hein? O que você perguntaria para Ele? O que você gostaria de fazer nesse momento? Gostaria de dizer algo? O que seria? Se você tivesse a oportunidade de se sentar neste momento com Deus, olho no olho, qual seria a sua reação? O que você pediria? O que você diria? Ou o que você perguntaria para Ele? Quero saber de você. Vamos interagir? 991-47-0630. Deixa eu trazer participações aqui. Vamos lá? Oi, boa tarde, quem tá aí? Olá, boa tarde, Carlos. Confirmando a minha audiência, aqui André Oliveira de Taubaté. Oi, André. Tô aqui ouvindo você no caminhão. Que legal. É o seguinte, toca qualquer música bem bonita para mim. Uhum. Pro meu pai, com a minha mãe, também minha irmã Vanessa. Aí também a Aline e o Tadeu. Obrigado, André. Bom trabalho, queridão. Dirija com atenção aí, André. Obrigado pela companhia, querido. Quem mais vem chegando para interagir conosco? Cadê? É o Paulinho. Boa tarde, abraços. Sou Jeca de Taubaté. Estou de orelha em pé escutando você. Valeu. Muito obrigado, você é 10. Valeu, queridão. Um abração. Você que é 10. Vocês que são 10, ouvintes da Metropolitana. Quem mais vem chegando por aqui? Boa tarde, Carlos, toda a galera da Metropolitana. Sobre a enquete de hoje, eu falaria para Deus o seguinte, eu queria agradecer por tudo, pediria perdão pelos, né, pelos filhos ingratos, que mesmo assim, né, cuida da gente, beijos. Como assim, né? Rolou um B.O. de família aqui. Deixa eu falar com a Meire. Meire, direto de Lorena City. Ô, Meire, quero saber de você, queridona. Boa tarde para ti. Tá lá ligadinha, como sempre, ouvindo a gente. Fala, Meire, boa tarde. Boa tarde, Carlos. Oi, querida. Sou eu, a Meire. E aí? Sobre a sua enquete, Carlos, eu ia dizer para Deus gratidão por tudo que Ele fez na minha vida. Agradecer, né? Uhum. Porque minha mãe é uma mãe solteira. E a gente, quando é filho de mãe solteira, Carlos, a gente carrega na vida um peso muito grande. Uhum. Ninguém acredita na gente. Pois ninguém é. Acha que a gente vai ser nada. Uhum. Diz aquele ditado, filho de peixe, peixinho é. Nem graças sempre, né? A Deus, eu mudei a minha vida. Uhum. Eu casei, tenho minha família, construí minha família, estudei. Minha vida é totalmente diferente do que as venceu. Pessoas diziam quando eu era criança. Você venceu, e graças peixe, a Deus. Peixinho é. Então, eu diria para Deus, gratidão por tudo que Ele fez na minha vida. Estou passando aqui para desejar uma ótima semana, abençoado, muita paz, muita alegria para todos os ouvintes da Metrô. E para você também, Carlos. E para Ana. Estamos sempre juntos, Carlos. É nóis. Valeu, querida. Ana tá pela manhã agora com a Cris Averino, tá bom? Me fazendo companhia por esses dias está a Larissa Amaral. Até a volta da Duda aí, que tá dodóizinha, mas em breve volta com a gente de novo. São 2:31. Deixa eu ver, tem mais participação de Taubaté por aqui. Boa tarde. Boa tarde, meu querido. Felipe Uber, Taubaté, tudo bom? Fala, Felipe. Vou responder sua enquete. Vamos lá. Cara, se eu tivesse um minutinho com Deus agora, eu acho que eu pediria pra ele uma coisa. Que? Me deixa voltar e começar tudo. Eita, vamos lá. Parou aqui. Vou fazer tudo novamente, porque eu amo tanto viver, que eu acho que, de verdade, eu gostaria de fazer tudo de novo e, se possível, melhorar algumas coisas. Abraço, meu querido. Coloca meu nome no sorteio das coisas que tem em Taubaté. É nóis! Valeu, queridão! Trabalhando, é Uber. A nossa audiência também com o pessoal de carro de aplicativo é enorme, né? Os taxistas também, os caminhoneiros. Enfim, você no seu carro particular. Respondendo a sua enquete, eu iria agradecer muito pra Deus por tudo e pedir saúde pra todos. Daniela Aparecida, ligadinha na Metropolitana. Um abraço, queridona! A Silmara tá ligadinha também. Boa tarde, tô ligadinha. Eu perguntaria pra Deus o seguinte, por que existem pessoas que são felizes e outras que sofrem tanto? Valeu, querida, um abraço para você, claro que está concorrendo. Cada um, né, tem a sua pergunta, a sua dúvida, não é isso? Se eu pudesse falar com Deus, me sentar ao lado dele ali, eu pediria um tempinho com os que já se foram e também perguntaria o que acontece após a morte. A Laura Oliveira está ligadinha conosco. Valeu, Laura! Boa tarde, meu amigo, ligadinho na Metropolitana. É o Vinícius Augusto. Fala, queridão. Ele fala assim, olha, que Deus abençoe a todos nós. Tô aqui ligadinho na Metrô. Valeu, Vinícius Augusto. Deixa eu ver quem é que tá chegando aqui agora. Deixa eu falar com a Lígia. A Lígia vai falar conosco também aqui. Ela gravou um áudio. Vamos lá, vamos saber o que a Lígia tem a falar aqui, né? Ô, Lígia, boa tarde, querida. Boa tarde, Carlos. Saudade de falar com você, tudo bem? Tudo. Aqui é a Lígia Guido, do Residencial Itália. Ô, Lígia, tá sumida. Ai, se eu tivesse um momento com Deus, Carlos, eu pediria pra ele pra falar com meu sobrinho, do Léo Guido. Eu queria só deitar no colo dele. Uhum. E saudade. Carlos, coloca meu nome aí na tardezinha do Guarabar. Beijo, Carlos. Obrigado, querida. Um abraço pra ti e você. Quero saber de você, hein? Se você pudesse se sentar com Deus, o que você pediria ou perguntaria pra ele? Toma no pagode, a pessoa certa. 2:33. Metropolitana. Corpo junto ao meu, como é que eu vou me acostumar sem teus carinhos? O que eu sinto por você, pros outros pode ser bobagem, mas eu assumo é pra valer. Você sempre foi minha verdade, é por isso que eu não ligo, não dou bola pro que falam, que você nunca será pessoa certa. Acredita em nós, a minha voz, o peito não se cala. Ter você comigo é que o coração espera. É você, eu sei, a pessoa certa e não mais ninguém. A pessoa certa é você. Pessoa certa e não mais ninguém. Eu tenho medo de acordar sem o teu corpo junto ao meu. Como é que eu vou me acostumar sem teus carinhos? O que eu sinto por você nos outros pode ser bobagem, mas o assunto é pra valer. Você sempre foi minha verdade. Eu não ligo, não dou bola pro que falam, que você nunca será a pessoa certa. Acredita em nós, a minha voz no peito não se cala. É você comigo, é que o coração espera. É você. pessoa certa e não mais ninguém. A pessoa certa é você, eu sei. A pessoa certa não mais ninguém. A pessoa certa é você, eu sei. A pessoa certa é coração.

Tubos, fábrica em Taubaté há 19 anos no mercado. Fone Watts 12-3602-1991. Ele acompanha a nossa vida em todas as fases. Está nos encontros da família, o café da manhã, nas receitas carinhosas de nossas avós. Os cuidados de todas as mães. Está nos refrescos de verão ou no aconchego do inverno. Está conosco em todas as estações. O leite pasteurizado promove longevidade e saúde aos nossos corações. Comevap. Porque nosso coração está no leite. Está procurando um carro novo? No Via Auto Shopping Taubaté você encontra satisfação, qualidade e confiança. Confie em quem realmente entende do assunto. Temos atendimento especializado e a maior diversidade em estoque de carros novos e seminovos. Com a melhor avaliação do seu usado e taxa imbatíveis. Vai para o Via Auto e saia de carro novo. Comprove você também a nossa qualidade. Você quer? O Via Auto tem. Metropolitana. Não adie mais o sonho de ter seu veículo. Na OMI, você financia com a maior facilidade e segurança. Conquiste o conforto que sua família merece. Descubra também como transformar seu veículo em um aliado financeiro, fazendo um refinanciamento. Entre em contato conosco através do telefone 12-3633-3135. E pode também chamar através do nosso WhatsApp 12-99640-1459. OMI, sua melhor parceria em soluções financeiras. Essa pra comunidade e pra toda a vizinhança. Perto da eletricidade, só com muita segurança. Se vai pintar a parede, preste muita atenção. Fique a 3 metros da rede, não toque na fiação. DDD, entra na dança e você pode entrar junto. Energia com segurança, tamo junto, tamo junto. Saiba mais em edp.com.br/seguranca. Metropolitana. 8 minutos, passam das 2 horas. Bom demais estar com você. É por aqui que a gente se encontra, é por aqui que a gente é muito mais feliz, é por aqui que a gente se entende. Na Metropolitana. Maníaco no parque será solto em breve e promotor alerta sobre riscos. Lembra dele? Francisco de Assis Pereira, conhecido como Maníaco do Parque, será solto em breve. Ele está previsto para sair da prisão em 2028, após cumprir o limite máximo de 30 anos estabelecido pela legislação brasileira. Mesmo com uma condenação que soma quase 300 anos de prisão, o Maníaco pode ser libertado em breve. E devido às limitações, né? Isso na verdade é devido às limitações legais. A perspectiva de soltura preocupa o promotor Edilson Mogenor Bonfim, que é responsável pela acusação do Tribunal do Júri, que alertou aí sobre o potencial risco que o Maníaco representaria para a sociedade. O Maníaco do Parque será solto em breve. Segundo Bonfim, o perigo se deve ao perfil psicológico dele, diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial em grau severo, condição comumente associada a assassinos em série. Não sou eu com opinião pessoal, é a ciência que diz isso. É unânime na psiquiatria mundial que pessoas que sofram desse transtorno de personalidade antissocial, no mais alto grau, como é o caso dele, né, que torna ele um serial killer, são incorrigíveis, incapazes de aprender, por exemplo, incapazes de um juízo, como ele falou, incapaz de aprender exemplos, incapazes de um juízo autocrítico, enfim, portanto. Do parque permanece seguro sob custódia, mas ao obter liberdade, ele pode apresentar os mesmos traços de personalidade e a mesma periculosidade. O promotor também, ele disse das dificuldades enfrentadas para esclarecer o perfil do Maníaco do Parque durante o julgamento, uma vez que o conceito de serial killer era pouco difundido no Brasil na época. Ele contou também ter estudado a fundo o tema, inclusive em pesquisas internacionais, para embasar a acusação. Por fim, Bonfim questionou o uso do termo maníaco para descrever Francisco de Assis Pereira, ressaltando que a expressão pode induzir a população a entender que se trata de uma pessoa mentalmente doente e por isso isenta de responsabilidade penal. Mas, de qualquer maneira, né, o promotor, né, ele está muito preocupado com a soltura desse rapaz aí. Segundo ele, né, o promotor Edilson Mongenor Bonfim, que foi responsável pela acusação do tribunal do júri, sobre os riscos, enfim, desse rapaz solto, ele disse que, em outras palavras, que ele não tem correção, que ele pode ser um risco para toda a população, de voltar a fazer as mesmas coisas. Enfim, gente, e agora, hein? E agora, o que se faz numa situação dessa? 9 minutos faltando para as 3 horas da tarde, seguimos por aqui na Metropolitana, na melhor programação do Vale do Paraíba. Vamos lá, a gente está quebrando um pouquinho aqui o clima, né? Vamos falar de coisa boa. Quero saber de você o seguinte, é coisa boa mesmo, se você pudesse, se você tivesse a oportunidade de se sentar com Deus, ao lado de Deus, o que você perguntaria para Ele? O que você falaria para Ele? 991-47-0630 com final 30, repetindo aí, 991-47-0630. Esse final 30, porque a gente está para todo o Vale do Paraíba. Para você interagir conosco, vem aí, Arlindinho, tá chegando Arlindinho no Campo do Galvão, na Escola de Samba, né? Lá na sede da Escola de Samba, Acadêmicos do Campo do Galvão, hein? Vai ser no dia 9 de novembro, tá? Fim de por conta da Metropolitana, na faixa, no 0800. Deixa o seu nome completo, seu RG também. Nós também temos ingresso para cinema, para você curtir um filminho bem legal. Nós temos também o lanche do Parrilhas, aquele lanche maravilhoso, combo, lanche, batata, mais refrigerante. Temos também o bolo da Caça de Bolos, Guaratinguetá, ou seja, ufa, ufa, um monte de coisa boa para você que vai ficar conosco aí interagindo. Vamos interagir mais um pouquinho? O pessoal chegando para falar conosco nessa tarde de segunda-feira, semana só começando, né, produção? Deixa eu falar aqui com a nossa ouvinte Maria das Graças. Ela vai dar a opinião dela também aqui sobre, nesse tema nosso aí, de você estar podendo falar com Deus, se tiver essa oportunidade hoje aí. Oi, querida, boa tarde. Boa tarde, Carlos. Tudo bem com você? Tudo família? Ótimo. Tranquilo. Aqui é Maria, moro aqui no Parque do Tênis, Taubaté. Uhum. Então, eu tenho muito para pedir, mas tenho muito mais para agradecer. Uhum. Pelo estar viva, pelo ter uma legião de pessoas que eu amo e por tudo que Ele faz por nós. Ele nunca nos abandona. Então, é isso aí. Muito gratidão. Gratidão, gratidão. Muito, muito. E um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. E boa tarde. Boa tarde, querida, pra você e família. Ótima semana, tá bom? A Rafaela Sassalhadinha fala assim, se eu pudesse falar com Deus, eu queria, se um dia irá existir cura pra todas as doenças. Só um abraço pra você, viu, querida? Tá correndo assim. Quem mais? É a Sara. Tô aí, Metropolitana. Ô, Sara, um abraço pra ti. E o Ivan, boa tarde. Boa tarde, Carlos. Tudo bem, querido? Ótimo, agora. É o Ivan aqui, do Jardim na Rocha, Taubaté. Fala, Ivan. Aquele da feijoada que vinha lá. Lembro, sim, claro. Esses dias eu ganhei a cesta com o Devap. Uh-huh. O Alexandre Vilela falou assim, uh-huh, alguém fala, quer dizer, o impossível, quer dizer, fala bastante coisa assim, do, que é candidato a prefeito, que uh-huh, dos prefeitos, uh-huh, promete e não cumpre. Uh-huh. Daí eu peguei, tive a criatividade de falar assim, olha, Alexandre, eu sou candidato a prefeito, uh-huh, eu prometo que vou asfaltar o Rio Paraíba de fora a fora. E vou trazer a praia do Perequiaçu de Ubatuba aqui para Taubaté. Eu ganhei a cesta base. A cesta base, não, a cesta como é fácil. Foi diferente, legal, né? Falou, Carlos. Valeu, Ivan. Toca uma música para mim do Raça Negra. Raça Negra é bom, né? Ah, todas as deles são bonitas. Uh-huh. Falou, garoto. Valeu, queridão. Um abração para você, cara. Outro, queridão. Falou. Abração. Valeu. E boa semana. Que Deus acompanhe direto e reto nós. Valeu, bom, valeu, querido. Abraço. Falou, cara. Fica com Deus. Delude está ligadinha também. Ela que está sempre ouvindo a gente também. Ali no bairro Beira Rio também. Um abraço para ti, viu, querida? O pessoal que chega aqui interage conosco. Que legal ter você conosco mais uma vez nessa tarde. O William Gabriel está ligadinho também. Deixa eu falar com o William aqui para a gente tocar mais uma sequência de música. Será que o William falaria o quê? Qual seria a dúvida dele? O que ele perguntaria para Deus? Qual seria esse diálogo? Ô, William, fala com a gente. O William Gabriel, que é lá de Taubaté, lá do Independência. Fala, queridão. Boa tarde, meu amigo. Aqui quem fala é o William 99 Taubaté. Fala, queridão. Se nesse momento eu me encontrasse com Deus, frente a frente, uhum, eu chegaria e perguntaria, meu, por que que eu nunca tive a oportunidade de amar alguém, de namorar alguém? É. Seria essa a minha dúvida. É, né? Coloca meu nome no sorteio. Valeu, queridão. Um abraço. Traia Véia e Gustavo Lima. 5 para as 3. Eu, dentro do meu carro, indo pro trabalho, dando play no áudio. Ela me mandou na madrugada, quando ela tava bebê desbocada. Sem vínculo nenhum nas suas palavras. E dormiu, e o sinal abria, fechava, eu me enganei no choro, na baixa, ao som de música, nada, a bicha caiu, e ela me traiu, se distraiu, mandou um anjo equivocar. Dando pleno alto, ela me mandou na madrugada, quando ela tava bebe desbocada, sem filtro nenhum nas suas palavras. Fechei o vidro e choquei as lágrimas. Ficar assim, o coração chegou até as batidas. Eu ainda te espero chegar. A minha cama ainda tem seu lugar. Seu cheiro, o jeito que a gente se amava. Mas eu vou te pedir um favor. Eu choro toda vez que penso em nós dois. Lembro dos bons momentos que a gente viveu. E vai embora, mesmo eu odiando despedida. Me deixa aqui sozinho cuidando da ferida. Esse meu coração que não te esqueceu. Me bloqueia. Outra pessoa, eu não imaginava que iria ficar assim. O coração.

falando nisso, se você tivesse a oportunidade de se sentar com Deus, o que você diria para Ele? Qual seria a sua pergunta? 991-47-0630, tô te esperando! Semana Eco Day Lixo Zero começa nesta terça-feira em Guaratinguetá. Diego Moreira conta pra gente. Fala, Diego! Olá para você que acompanha a programação da Rede Metropolitana. E a partir desta terça-feira tem início a semana Eco Day Lixo Zero aqui em Guaratinguetá, unindo duas iniciativas importantes. A primeira é a Semana Lixo Zero, que é realizada em cerca de 300 municípios em 10 países diferentes, todos trabalhando simultaneamente para a promoção da sustentabilidade e redução dos impactos ambientais. Esse projeto, inclusive, já teve em Guaratinguetá no ano passado. E a outra iniciativa é o Eco Day, um circuito organizado pelo município, pela SAEG, em parceria com diversas secretarias, que terá o seu encerramento, o seu desfecho nesta Semana Lixo Zero. Unidas as duas iniciativas, a Semana Eco Day Lixo Zero terá uma série de atividades, incluindo palestras, ações ambientais, ações também de drive-thru para descarte de lixo, no intuito de conscientizar a população a respeito dos resíduos. Todas as atividades você pode conferir no endereço www.saeg.net.br/lixo-zero. E as ações acontecem entre esta terça, dia 29, e sexta-feira, dia 1º de novembro. Diego Moreira, para a Rede Metropolitana. Você já conhece a IEPLAN Engenharia e Construção? Somos uma empresa de projetos e execuções de obras residenciais, comerciais e industriais. Trabalhamos com o que há de mais atualizado no mercado. Trabalhamos com projetos de arquitetura, estrutura hidráulica e elétrica. E também fazemos a execução da sua obra com as melhores ferramentas administrativas do mercado atualmente. Venha para a IEPLAN conhecer nosso trabalho. Nosso telefone é o 12-992-10-2651. 12-992-10-2651. 2651. Também atendemos pelo WhatsApp. Fique à vontade para tirar suas dúvidas com nossos engenheiros e arquitetos. IEPLAN, tudo o que você precisa está aqui. Está imperdível. O aniversário gigante do Max Atacadista é a maior festa do atacarejo. Tem carro zero toda semana e preço baixo todo dia. Vem! Filé de peito, R$16,97 o quilo. Arroz Nutripar, 5 quilos, R$22,90. Molho de tomate Fujini, 300 gramas, R$1,18. Calabresa Pendigão, 2,5 kg, R$49,75. É o maior aniversário do atacarejo. Aproveita! O importante é ser feliz, Metropolitana. Bisord Autovitrais. Serviços com garantia e credibilidade de quem sabe o que faz. Atendemos todas as seguradoras e os melhores equipamentos para picapes. Bisord Autovitrais. Parque Doutor Barbosa de Oliveira, número 10. Atrás da Rodoviária Velha, em Taubaté. Fone 3621-8300. E WhatsApp 97403-1718. Bisord Autovitrais. Metropolitana! Presta atenção, porque só essa semana na Havan tem jogo de jantar Uni 20 peças de R$299,90 por só R$199,99. O campeão de vendas com R$100 de desconto. Moderno e elegante. Qualidade Oxford. Jogo de jantar Uni, só R$199,99. Garante essa promoção e deixe sua casa com cara de novela. Válido até domingo ou enquanto durarem os estoques. Pula, pula, Havan. Compre hoje e pague só em dezembro. Ela voltou! A mais tradicional corrida do Vale do Paraíba. As inscrições já estão abertas. 36ª Corrida General Salgado, dia 13 de abril de 2025, em Taubaté. Garanta já o seu lugar na maior corrida de rua da região. Inscrições limitadas. Acesse corridageneralsalgado.com. Prova dos 5 e 10 quilômetros e caminhada. 36ª Corrida General Salgado, 13 de abril, Taubaté. Realização 5º Batalhão da Polícia Militar. Promoção exclusiva. Metropolitana. Metropolitana XD876, Rádio Metropolitana Limitada em 99,1 Metropolitana FM, Guaratinguetá. Metropolitana, no comando, Carlos Henrique. Sou eu com você na Metropolitana, para que é muito melhor. Vamos lá, são 3:10 agora no Vale do Paraíba. A gente segue por aqui nessa tarde gostosa. Hoje tá friozinho, friozinho gostoso, né? Eu gosto desse clima aí. Me amarro, me amarro. Viu que sugere, ou melhor, surge diferente e sugere, agora sim, que fez harmonização facial. Fala sério, Fiuk. O Fiuk quer aparecer de qualquer jeito, né? Eita, não herdou o talento do pai. E aí, fica aí querendo aparecer. Pois é, o Fiuk causou alvoroço entre as fãs ao aparecer com uma nova aparência ontem, domingo. Desse modo, o cantor e ator levantou rumores sobre uma possível harmonização facial. O artista exibiu uma foto e interagiu com os seguidores. Na postagem, ele deixou uma pergunta que instigou ainda mais a curiosidade. Curtiram a harmonização facial, então? Disse ele. No mesmo dia, Fiuk também respondeu a um seguidor que comentou sobre as especulações no feed. Com um tom leve, ele rebateu: naturalmente, ok? Seguido de um emoji, sorrindo. Enfim, a harmonização facial combina diferentes tratamentos estéticos para melhorar a pele e ajustar as proporções e simetrias do rosto. Entre os procedimentos comuns estão o uso de preenchedores, bioestimuladores de colágeno, toxinas e fios de sustentação. Enfim, será que o... Deixa eu te falar com a Larissa aqui. Vamos falar com a Larissa, interagir um pouquinho aqui. Ô Larissa, você acha que o Hulk... São dois, né? Um apresentador do antigo Caldeirão, agora tá no lugar do Faustão, e o Hulk jogador. Ô Larissa, boa tarde. Tá ligadinho? Deixa eu ver. Dá uma boa tarde aí. Boa tarde. Não foi. Agora foi. Agora foi. Ô Larissa, você acha que o Fiuk, ele quer, de repente, likes? É isso? Ah, eu acho que sim, né? Vamos botar a caraça dele aqui pra você ver. Você acha que mudou alguma coisa? Deixa eu tirar essa coisa da frente aqui. Você acha que mudou alguma coisa no Fiuk? Eu acho que não. Eu acho que se ele tiver feito, ele já fez faz tempo, na verdade, né? É, né? Se bem que o maxilar dele tá mais... Ele tá um pouco diferente? É. Mas você acha assim... Ô, Larissa, você acha que o pessoal tá... Você não acha que o pessoal tá meio viajando também, né? Você acha que um cara desse novo precisa disso, Larissa? Não, claro que não. Pelo amor de Deus, né? Eu acho que ele quer se aparecer mesmo, ficar na mídia, né? E likes, né? É. Porque não herdou o talento do pai, né? Não. Como ator também não vingou. Não vingou. Como cantor também não vingou. É. Como namorada da Deolane também não vingou. Não deu certo. No Big Brother também não deu certo. Não rolou. Sabe, ele, ruim. Ele com outro lá que pularam pelado na piscina, inclusive. Foi. Tem uma cena dessa? Cena ridícula, inclusive. Foi. Né? Enfim. E aí tem que aparecer. Tem pessoas que não têm conteúdo e querem aparecer de alguma forma, né? Pois é. Você faria, Larissa, uma harmonização? Você sabe, eu falava muito com a Ana aqui, Tati. Você sabe quem eu achei que ficou legal na harmonização? Foi o Chimbinha. Você viu o Chimbinha? Não, não vi. Depois você dá uma olhada. O ouvinte também que tá ouvindo a Metropolitana, o Chimbinha. Eu acho que o único que deu certo na harmonização. Porque o resto foi uma desarmonização. Demonização facial, né? Demonização também, né? Alguns não deram certo, não. Larissa, obrigado, viu? Nada. Vamos lá. A Larissa tem uma voz bonita, né? São 3:13. Pois é, né? Se não tem conteúdo, vai querer aparecer de alguma forma. Não tem jeito, né? Vamos lá, tô perguntando na enquete de hoje, daqui a pouquinho eu volto com você, hein? Se você tivesse a oportunidade de se sentar com Deus, qual seria a pergunta que você faria pra ele? Qual seria essa resenha? Fala pra mim. Henrique Juliano, Rancorosa, 3:14. Ótima tarde de segunda pra você. De mandar um texto do tamanho do mundo, mas eu não mandei. Escrevi e apaguei. Escrevi e apaguei. Eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no erro. Eu desenhei. Se eu mando via peça, a gente não volta. Aí a foto dela some na hora. E se eu conheço bem aquela lambrosa, vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova. E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto. Mas que às vezes dá vontade de mandar pra longe, eu chego mais perto. E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto. Mas que às vezes dá vontade de dar. Eu chego mais perto. Não sei o que ela decidiu.

Papel Cartuchos, uma empresa dedicada a ajudar a sua na solução de impressões, compra ou aluguel de impressoras, scanners e multifuncionais. Rafael Cartuchos, toda a manutenção é por nossa conta. Venda de todo tipo de suprimento com delivery. Para manutenção em geral, é só ligar que fazemos o diagnóstico, solucionamos e indicamos o melhor para a sua empresa. Rafael Cartuchos, 3132-1201 ou 99726-8897. O seu dia começa na Metropolitana, de segunda a sexta. Primeiras notícias. Um bate-papo bem-humorado, levando muita informação nas primeiras horas da manhã, aqui. Metropolitana. Oficina União Souza, mais de 70 anos de tradição, prestando os melhores serviços com qualidade em Guaratinguetá. Bateu ou amassou seu carro? A Oficina União Souza é a solução para esses casos de acidente. Trabalhamos com funilaria e pintura em geral. Atendemos particular e seguradoras de todo o vale. Telefone 31-32-7373. WhatsApp 99242-1640. Avenida Rui Barbosa, 1045, bairro Santa Rita, em Guaratinguetá. Oficina União Souza. A sua lavanderia chegou em Guaratinguetá. Lavô Pedregulho, agora no Best Center. Nesse friozinho que está fazendo, por apenas R$ 17,00 você tem suas roupas cheirosas e quentinhas. Lavô Pedregulho no Best Center. Avenida João Pessoa, 1189. Loja 23 no Pedregulho. Estacionamento fácil acesso e aberto todos os dias, das 6 às 22 horas, inclusive aos domingos. Lavô Pedregulho para tentar, agora no Best Center. O que já era bom, agora ficou ainda melhor. Fábio Lima e Fábio Lima se juntaram novamente com um projeto incrível. Ambiente aconchegante com cantina, manicures e pedicures. Estética e todo o profissionalismo desses dois que você já conhece. Venha prestigiar e viver uma experiência conosco. O que você CMS, endereço Avenida Pedro de Toledo, 270, Vila Paraíba. Telefone 3013-1281 ou 3125-1982. Espaço Lima. Essa é pra comunidade e pra toda vizinhança. Perto da eletricidade, só com muita segurança. E vai construir lá, fazer obra no teatro. E é longe os fios e com muito cuidado. Entra a dança com você, pode entrar junto. Energia com segurança, tamo junto, tamo junto. Saiba mais em edp.com.br/segurança. Estamos de volta na Metropolitana. E aí, o aplicativo aqui a gente se encontra no Bairro Paraíba, curtindo a melhor programação. 3h29. Tá chegando mais uma edição do Tardezinha. Isso aqui toda a região esperando esse momento. É a sexta Tardezinha, Mumbaraba. É a última de 2024, hein? Cumprido a lista da Exalta Samba. Uma das fases mais lindas e marcantes do pagode, fazendo a alegria da galera, relembrando grandes sucessos do pagode 90. Também marcaram presença André Moraes, Luiz Silva, Black Bombos e ainda Luana Camará. Vai ser demais, hein? Tá garanto o seu ingresso. E bora fazer isso mais uma vez. Atenção para os pontos de venda em Guará, no Vista Gabs, na Ursula, em Aparecida, na Atlântica Acessórios, em Lorena, na Metropolitana, lá no Eco Bar Shopping. Vem aí o Tardezinha no Guaraná, seu melhor rolê, hein? Tá chegando o dia. Ok, vamos, a gente tá sorteando entrada para esse evento aí, hein? Nome da lista VIP do Metropolitana. Deixa seu nome completo, seu RG também. Você me ligasse para cinema também. Temos as delícias da tarde. Temos aquele bolo gostoso da Casa de Bolos. Esse bolinho agora caiu bem. Tava começando a falar isso. Tá dando bolinho lá na Casa de Bolos, hein? Abraço, Fábio! A gente também tá sorteando aquele luxo gostoso. O combo, o chave do Parry Burger. Olá, você que é só conosco, prefixo 12-991-47-0630, final 30, para você interagir. Você de Taubaté, região aí, Pinda, pessoal de Tremembé, enfim, região aí, toda aí, usando 30 no final, tá bom? 991-47-0630. A gente está perguntando na enquete de hoje sobre... É uma enquete muito, muito bacana, muito especial. Se você pudesse, tivesse a oportunidade de se sentar com Deus, qual seria a conversa? O que você diria para Deus nesse momento? Qual seria a sua pergunta? Deixa eu falar aqui com o Ari Osvaldo, tá sempre ligadinho. Sobre a enquete de hoje, não fala aí, eu perguntaria pra Deus, por que levou minha mãe tão cedo? Ô, Ari Osvaldo, um abraço no seu coração, um beijo no seu coração, queridão. Quem mais aqui é Claudete, ligadinho, eu perguntaria pra Deus, por que ele permite que as crianças sofram tanto com doenças graves? se ainda são anjos. Um abraço, Claudete, ligadinha na Metropolitana. Deixa eu falar com a nossa ouvinte aqui, a Catarina. Ô, Catarina, boa tarde, querida. Boa tarde, Carlos. E aí? Aí um pouco do meu trabalho que eu tô fazendo em casa. Que isso, hein? Legal, hein? Olha aqui, Carlos. Oi. Hoje é dia do flamenguista, tá? Tô vendo você com a camisa, bora, do Mengão aí, bora. Catarina Garcia na escuta. Só um pouquinho das minhas artes que eu estou fazendo em casa. Ah, tô olhando aqui, legal, hein? Valeu. Parabéns, você tem muito bom gosto e talento. Olha, eu já agradeço a Deus a hora que eu abro o olho. Aham, importante, né? Tá. Aham. Ainda tô na cama, deitada, ou eu abro o olho, eu já agradeço isso, pelo abrir dos meus olhos. Isso aí, tá certinho, viu? Gratidão. E o resto do dia, só gratidão. Isso aí, muito bem. Só gratidão, meu querido, só gratidão. Obrigado, valeu, viu? Um abraço, valeu, Catarina, liga cheia do Metropolitano. Quem mais chega aqui pra falar conosco, deixa eu ver aqui. Eu falaria pra ele, Senhor, muito obrigado pela minha família e que sempre abençoe meus filhos. É Larissa Guido, tá ligadinha também na metrô. Quem mais tá chegando pra falar conosco? Tô aqui ligadinha na Metropolitana com a minha mãe Marcela. Manda beijo aí pra ela. Gata, isso aqui é filha. Sobre a enquete de hoje, eu falaria pra Deus dar muita saúde pra minha família. Valeu. Tá aqui, Marília Mendonça. Deixa eu ver quem é que tá aqui conosco, que é nosso ouvinte, Ingrid Almeida. Oi, Ingrid, um abraço, querida. Deixa eu falar com a Andréia aqui, tá ligadinha também na Metropolitana. Ô, Andréia, fala comigo, Andréia. E aí, qual seria a sua resenha com o senhor, hein, queridona? Fala aí, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Andréia, do Jardim Esperança. Sobre a enquete de hoje, se eu estivesse frente a frente com Deus, eu falaria pra ele, meu Deus, eu te amo. Uhum. Obrigada por tudo, por sempre estar comigo. Uhum. Mesmo nos dias mais difíceis da minha vida, você nunca me abandonou. E não abandona mesmo. Mesmo sem entender, uhum, o porquê de passar por certas situações, eu confio em ti. Isso eu aí. Te amo, meu Deus. Muito obrigado. Muito bem, sábias palavras, hein? Um abraço pra ti, viu, queridona? Deixa eu mandar um abraço pro pessoal lá no Espírito Santo, que ouve a gente também no aplicativo da metrô. Eu pediria pra Deus que me desse muita saúde. É a Sandra Francisco. Ela diz, beijos, querido locutor. Valeu, querida! Sandra Francisco, a Marli Francisco, é isso, toda a família, Lucimara também, todo mundo aí curtindo a Metropolitana. Que legal ter vocês comigo mais uma vez. Deixa eu ver aqui meu mouse, deu uma travadinha agora sim. Oi, boa tarde! Boa tarde, Carlos. Boa tarde, metrô. Foi Maria Helena, do Esplanada Santa Teresinha, Taubaté. Oi, Maria Helena. Respondendo a sua enquete. Se eu tivesse o privilégio de falar com Deus, pudesse falar com Deus, eu falo todo dia. Uhum. Mas tivesse pertinho dele, ia pedir pra ele deixar eu dar mais um abraço no meu filho. Uhum. E agradecer a ele por tudo que ele tem feito por mim. Uhum. Beijo. Se tiver cinema, coloca meu nome no sorteio. Obrigado, viu, querido? Um abraço. A gente coloca assim. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Amarildo Barbosa, o bigode. Que bigode é esse, Amarildo? Você tá doido, Amarildo? Um abraço, queridão. Bigodaço, hein? É, viu? Lembrei da música, bigode grosso. Um abração, queridão. Quem mais aqui? O Nivaldo do Santos, tá ligadinho, engenheiro Neiva. Um abraço, querido. Deixa eu ver quem é que tá aqui agora. Boa tarde. Olá, boa tarde. Aqui é a Maria das Graças, de Pindamonhangaba. Ô, Maria! Um abraço, Carlos. Beijo, beijo. Beijo pra você. Tem um galo cantando aí, que delícia. Aqui é a Maria. Se eu ficasse perto de Deus por 2 minutos, era só pra agradecer, pois ele já estaria sabendo o que eu ia perguntar, porque ele sabe de todas as coisas e ele saberia de tudo. Antes mesmo de eu falar, valeu, querida, um abraço. Érica, um abraço pra você também, tá ligadinha, trabalhando. É o som da Metropolitana. Luana Cristina tá ligada também, um abraço pra você, viu, querida? Enfim, o pessoal chegando, interagindo conosco. Mais um áudio aqui pra gente tocar aí, mais uma sequência de música. Vem aí, Netinho, vem aí, Gustavo Lima, já, já. Antes, tem mais participação aqui, deixa eu ver quem é que tá aqui. É o Fábio. Ô, Fábio, boa tarde, querido. Boa tarde, Carlos, aqui é o Canarinho aqui do Mercado Municipal Taubaté. Fala, Canarinho. Hortifruti. Uhum. Um abraço a todos aqui do Mercado Municipal Taubaté, 100% de audiência metropolitana. Aí sim, hein? Se eu pudesse falar com Deus, eu ia fazer um pedido pra ele pra parar com as guerras, né? Uhum. Muita gente inocente morrendo por coisas bobas. Uhum. Egos de quem manda tem o poder, né? Uhum. E pra parar, né? Muitos inocentes morrendo. Muitas crianças, né? Uhum. Famílias. Verdade. Muito verdade. Triste. E mais paz, né? No mundo, né? Isso aí. Nós precisamos de paz. E saúde para todos, né? Isso aí, queridão. É uma coisa que todos deviam ter, mas infelizmente acontece muita coisa.

Há 18 anos, a Multipeças é referência em veículos a diesel e utilitários. Lá você encontra tudo para seu veículo, com duas lojas para melhor atendê-los. Taubaté, Avenida Doutor Félix Guizard Filho, 551, Belém, telefone 12-3411-6330. E Guaratinguetá, Avenida Padroeira do Brasil 69, WhatsApp 2103-0300. Entregamos em todo o Vale. Multipeças, a loja do caminhoneiro. Muito bem, de volta com vocês. Faltam 12 para as 4, né? Metropolitana. Olha, a polícia descarta envolvimento de ex-ator mirim com crime após assassinato em Porto Seguro. Vamos saber dos desdobramentos deste caso. Bom, a Polícia Civil da Bahia declarou no último sábado que não há indícios de que João Rebelo, ex-ator mirim da Globo, assassinado a tiros em Porto Seguro, estivesse envolvido em qualquer atividade criminosa. Segundo a polícia, a investigação sobre o assassinato do ex-ator mirim da Globo leva à impossibilidade de qualquer envolvimento da vítima em atividade criminosa. O que mais fala a nota aqui? Deixa eu ver. O Rebelo, ele foi baleado na noite da última quinta-feira, dia 26, enquanto estava em seu carro no centro de Trancoso, Porto Seguro. Em nota, a polícia acrescentou que foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo, enquanto diligências são realizadas no sentido de identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime. Agora, sob responsabilidade da primeira delegacia territorial de Porto Seguro. A mãe de João, a atriz diretora Maria Rebelo, manifestou nas redes sociais a sua suspeita de que o filho foi morto por engano. Aspas para ela. Ele tinha uma vida tranquila com sua esposa, Karine, disse a mãe, acreditando que os atiradores confundiram o carro em que o João estava. A irmã da vítima, Maria Coral Rebelo, também pediu respeito e criticou as especulações. Aspas para a irmã dele. Ainda não sabemos o que aconteceu. A polícia da Bahia está investigando. Estamos prestando todos os depoimentos, dando tudo o que podemos, né, para saber. Por favor, parem de falar o que vocês não sabem. Enfim, a família aí, claro, né, defendendo aí o rapaz. Muito se especulou que era envolvimentos com droga e não sei o quê, acerto de conta, mas a polícia chegando à conclusão aí de que, né, descartando essa possibilidade de envolvimento e que pode ter sido um engano. As pessoas falam demais, né? Você vai nos comentários, gente, é cada coisa. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos seguir? 991-47-06-30, final 30. Alô, todo Vale do Paraíba, estamos com final 30. 991-47-06-30, para você interagir conosco. Estamos falando hoje, perguntando na enquete da tarde, sobre uma conversa com Deus. Se você tivesse a possibilidade de se sentar com Deus, olho no olho, o que você diria ou o que você perguntaria para Deus? Quero saber de você, entre o 991-47-06-30, você que nos ouve de fora, através do aplicativo da Metrô, o nosso prefixo é o 12, tá bom? Vamos interagir? Quem mais está chegando aqui para falar conosco? A Manuzinha tá ligadinha aqui na Metropolitana também, deixa eu ver aqui, ela fala assim, ô Carlos, manda um abraço aí para minha tia Glória, a tia Tereza, a gente está sempre ouvindo você aí, obrigado, viu, querida? Quem mais está chegando aqui para falar conosco? Cadê? Tem a moça tá mandando um áudio aqui, a Oliana Prado, um abraço para você também, tá ligadinha, hein? Ela diz assim, tô curtindo o programa pelo aplicativo. A enquete de hoje é como eu falei agora, viu, Eliana? Se você tivesse a oportunidade de se sentar com Deus, qual seria a sua resenha? O que você perguntaria? O que você diria para Deus? Essa é a enquete de hoje. Ela tá chegando agora, né? A gente tem os ouvintes rotativos, o pessoal que vai chegando, né? Enfim, agora sim, deixa eu ver se eu consigo ver o nome dela aqui. Não tem o nome também. É você do final do telefone 9642. Você já mandou 3 áudios aqui, só que os seus áudios estão sem som, como eu escrevi para você aí, viu? Nenhum deles tem som. Vou ouvir esse outro aqui internamente para saber, viu? Obrigado pela participação. Quem mais está chegando agora para falar conosco? Deixa eu ver o nome dela aqui. É a nossa ouvinte Cida. Ô Cida, quero saber da Cida, o que ela faria se ela tivesse essa oportunidade dessa resenha, dessa conversa com Deus, o que ela diria ou o que ela perguntaria para Deus. Vamos lá? Esperando carregar o áudiozinho dela agora sim. Vamos lá, querida, boa tarde. Boa tarde, Carlos. Tudo bem? A Cida aqui, Três Maria. Oi, Cida. Então, se eu pudesse fazer um pedido para Deus, eu ia pedir para ele trazer todos aqueles que ele levou da minha família, né? Uhum. Saudade de todos que já se foram. Beijo, com Deus. Beijo, querida. Fica com Deus também. Deus abençoe você e sua família, viu? Ireninha do bairro São Benedito tá ligadinha também sobre a enquete da tarde no Fala Aí. Eu falaria pra Deus me dar muita sabedoria e pra ele acabar com as drogas. Valeu, querida. Abençoada a semana pra ti também, viu? Pessoal que tá chegando, interagindo conosco, que legal ter você por aqui. Boa tarde. Eu iria perguntar pra Deus por que ele levou a Marília Mendonça. A Tamires Rodrigues tá ligadinha também na Metropolitana. Um abraço pra ti. Se eu pudesse falar com Deus, perguntaria como está a minha prima, que se foi tão cedo, que saudades dela. Valéria era o nome dela. Valeu, querido. Heloísa Angelina, ligadinha na Metropolitana. Ô, seu Nelson, boa tarde, querido. Ô, seu Nelson, agora vai. Ô, Carlos, tô baquete de hoje, fala pra você. E aí? Se você tá com Deus, eu perguntava e agradecer a ele por tudo ele ter me dado, saúde e força para vencer aqui na Terra. Até um dia ele chamar ao lado dele, não é mesmo? Uhum. E agradecer a Deus por tudo que ele tem me dado. Meus netos, minha família e todo mundo. Uhum. Um abraço para vocês todos, para todos os ouvintes. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Foi meu nome para ganhar o bolo. Nelson Gonçalves da Silva. Obrigado, seu Nelson. Fernando e Fabiano, deixa eu sofrer. 7 minutos faltam para as 4 da mais querida do Vale. Metropolitana. É fácil mandar parar de chorar quando não é você que deita no travesseiro pensando que ela tá fazendo de travesseiro um outro peito. É fácil mandar parar de beber quando não é você que precisa de algo na mente pra beijar alguém diferente e tentar esquecer. É fácil falar, ergue a cabeça, segue a vida quando não é você que tá com a cabeça fodida quando que troca a noite pelo dia quando não é você que acha sem graça as putarias. Beija, eu sofri de boa, tô pagando meu cigarro, tô pagando os enganados, tô pagando meus pecados dessa vida de outra. Deixa eu sofrer de boa, tô pagando. Você que precisa de algo na mente pra beijar alguém diferente e tentar esquecer. É fácil falar, pega a cabeça, segue a vida quando não é você. Tá com a cabeça fodida quando não é você. E troca a noite pelo dia quando não é você. Que acha sem graça as putarias. Deixa. Solteira que ela anda sozinha. Ela sabe que é trenzão, mas não gosta de andar na linha. Coitado desse espião que só porque mexe com as que elas são o coração. É o bonde das boiadeiras. Ela não brinca em serviço. Olha como ela chega. Cabelo pretão, chapéu na cabeça, de batom vermelho, gostinho de cerveja. A boca bandida nunca fica presa. Esqueça. Cabelo pretão, chapéu na cabeça, de batom vermelho, gostinho de cerveja. A boca bandida nunca fica presa. Esqueça. solteira que ela anda sozinha. Ela sabe que é trinzão, mas não gosta de andar na linha. Coitado desse espião, que só porque ele é chico, mas que elas são o coração. É o bonde das boiadeiras, ela não fica em serviço. Olha como ela chega. Cabelo pretão, chapéu na cabeça, de batom vermelho, coxinho de cerveja. A boca bandida nunca fica presa. Esqueça. Cabelo pretão, chapéu na cabeça, de batom vermelho, coxinho de cerveja. A boca bandida nunca fica presa. Esqueça. Cabelo pretão, chapéu na cabeça, coxinho de cerveja. A boca bandida nunca fica presa. Nacional. O prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes, quer o fim da concessão da Enel na cidade. Diego Moreira conta pra gente. Olá para você que acompanha a programação da Rede Metropolitana. Nosso giro agora é sobre eleições, em especial a capital paulista que reelegeu o prefeito Ricardo Nunes do MDB. Após a vitória na eleição deste último domingo contra Guilherme Boulos do PSOL, Ricardo Nunes sinalizou algumas ações de serviços públicos importantes na capital paulista. Primeiramente, Nunes sinalizou que pretende manter a tarifa do transporte público de São Paulo congelada no valor de R$ 4,40, valor este que permanece há pelo menos 4 anos. Em entrevista, o prefeito disse que tem o desejo da manutenção desse congelamento, porém não pode ser irresponsável ou fazer promessas neste momento. Mas o que chamou mais a atenção da grande mídia é a respeito da concessão dos serviços de energia elétrica que em São Paulo são operados pela Enel. Há muitas críticas por conta dos temporais da última semana na capital paulista, que deixaram aí, infelizmente, mais de 1 milhão de residências sem energia nestes temporais e vem trazendo aí uma série de discussões. Ricardo Nunes, agora reeleito, afirma que agora tem mais peso político e, junto com o apoio do governador Tarcísio, também uma fiel liderança, um fiel apoiador desde o início da campanha, agora passa a ganhar mais força e pretende tirar a empresa Enel do estado de São Paulo. Ele ainda cita a irresponsabilidade do governo federal no que diz respeito à concessão e à regulação, dizendo que o governo federal deve olhar mais para a cidade de São Paulo e tirar essa empresa. Nunes ainda completa o seu posicionamento afirmando: nós temos que fazer uma ação para ter uma nova empresa com responsabilidade. E isso, se o presidente quiser fazer, ele faz em 1 minuto. Basta assinar o decreto fazendo intervenção. Ele tira a diretoria da Enel e põe um interventor para começar a cuidar da cidade. Essas, então, são as primeiras medidas, as primeiras falas de Ricardo Nunes como prefeito com relação aos serviços públicos da capital paulista. Diego Moreira, para a Rede Metropolitana. Imperdível, o aniversário gigante do Max Atacadista é a maior festa do atacarejo. Tem carro zero toda semana e preço baixo todo dia. Vem! Filé de peito, R$16,97 o quilo. Arroz Nutripar, 5 quilos, R$22,90. Molho de tomate Fujini, 300 gramas, R$1,18. Calabresa Pendigão, 2,5 kg, R$49,75. É o maior aniversário do atacarejo. Aproveita! Agora o Leite Cooper chega até a sua casa em uma garrafa PET transparente. Além de linda, a nova embalagem é 100% reciclável, tem proteção contra os raios UV e lacre de segurança na tampinha. A Cooper investiu em tecnologia e a validade do seu leite preferido aumentou para 10 dias. Tudo de forma natural e sem aditivos. É só manter o seu leite refrigerado do jeito certo e aproveitar a qualidade Cooper por mais tempo. Leite Cooper em garrafa plástica sustentável e transparente. Qualidade que a gente vê de longe. Leite Cooper. Vá Seguro. Segurança e tranquilidade. É disso que você precisa para cuidar do que mais importa. Na corretora Vá Seguro, garantimos que sua casa, carro e família estejam sempre protegidos. Com planos personalizados, atendemos às suas necessidades, oferecendo mais do que apenas seguros. Oferecemos paz de espírito. Entre em contato hoje mesmo com a corretora Vá Seguro e faça seu futuro mais seguro. Cotações WhatsApp 0800 591 9336. Endereço Praça Félix Guizardi, 63, Loja 1 Centro, Taubaté, São Paulo. Vá Seguro. Está procurando um carro novo? No Via Auto Shopping Taubaté você encontra satisfação, qualidade e confiança. Confie em quem realmente entende do assunto. Temos atendimento especializado e a maior diversidade em estoque de carros novos e seminovos. Com a melhor avaliação do seu usado e taxa imbatíveis. Vai para o Via Auto e saia de carro novo. Comprove você também a nossa qualidade. Você quer? O Via Auto tem. Promoção de aniversário, tô no tenda, tô no lucro. São 3 carros 0 quilômetro e milhares de vales de compras de R$250. Aproveite as ofertas desta segunda. Linguiça toscana congelada, Frimeza, pacote 5 quilos, R$69,50. Bacon manta sadia, peça, R$23,90 o quilo. Filezinho de sassame, Mister Frango, pacote 6 quilos, R$99. Mais de 1 milhão em prêmios. Tá na sua vida, tá no tenda. Promoção autorizada pelo SPA. Metropolitana. De volta com vocês, 4:06. A melhor programação do Vale do Paraíba, no FM, também no aplicativo da Rede Metropolitana. Legal demais ter você comigo no seu carro, na sua casa, no seu trabalho. No comando, Carlos Henrique. Vamos falar de esporte, vamos falar do Corinthians, vai Corinthians! Hugo Souza nega panela e defende união do elenco. Estão falando que tem panela no Corinthians, né? Será, gente? Deixa eu trazer essa matéria para vocês, o Hugo Souza falando. O goleiro Hugo Souza do Corinthians refutou qualquer rumor sobre uma suposta panela no elenco do Corinthians, reafirmando a união e o comprometimento dos jogadores. Hugo ressaltou que essas especulações só buscam tirar o foco do time e que a equipe segue forte e coesa. Segundo aí o Hugo Souza, ele disse o seguinte: o que tenho para falar é que a gente é muito grande, então qualquer pessoa usa qualquer ocasião para derrubar a gente. Como corintiano hoje, sei disso, estou vivendo essa situação. Estamos vendo, sabemos do nosso elenco, da união. E se vocês tivessem a oportunidade de estar no dia a dia com a gente, vocês saberiam do que estou falando, disse Hugo Souza. Nos últimos dias, surgiu nas redes sociais a informação de que o técnico Ramon Dias estaria favorecendo jogadores estrangeiros, o que teria gerado desconforto e divisões no vestiário corintiano. O próximo compromisso do Corinthians será contra o Cuiabá. É hoje, às 19h, na Arena Pantanal, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Timão está em 17º lugar, com 32 pontos, sendo o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. Vai, Corinthians! Vai dar certo, vai sair! Israel e Rodolfo, greve de beijo, 4-8. Sua boca tá passando do limite, essas greves de beijo não existem. Vamos parar com essa raiva toda, pegar por qualquer coisa ou então nós dois desistimos. Cê pega seu rumo que eu pego meu, cê fala tchau eu falo. Então valeu! Cê me liga, eu também não te retorno, sem choro, sem raiva, sem ódio. Só não deixa eu virar uma saudade, não deixa eu tocar fogo na cidade. Se eu virar o motivo das suas memórias, eu mudo de nome. Se eu não estrago, vim de sexta-feira sua. Não deixa eu virar uma saudade, não deixa eu tocar fogo na cidade. Se eu virar o motivo das suas memórias, eu mudo de nome. Se eu não estrago, vim de sexta-feira sua. Não. Seu rumo que eu pego meu, cê fala tchau eu falo. Então valeu. Cê não me liga, eu também não te retorno, sem choro, sem raiva, sem ódio. Só não deixa eu virar uma saudade, não deixa eu tocar fogo na cidade. Se eu virar o motivo das suas demoras, eu mudo de nome. Se eu não estrago o fim de sexta-feira sua, não deixa eu virar. Se eu virar o motivo das suas bebidas, eu mudo de nome. Se eu estrago o vídeo, sexta-feira sua. Não deixa eu virar uma saudade, não deixa eu tocar fogo na cidade. Se eu virar o motivo das suas bebidas, eu mudo de nome. Se eu estrago o vídeo, sexta-feira sua. Não deixa. Se eu não estrago, vim sexta-feira sua. Metropolitana. O deserto que atravessei, viu passar estranho e só, nem pude ver que o céu é maior. Tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. É deserto onde eu te encontrei. Você me viu passar, dormindo só. Nem pude ver que o tempo é maior. Corri pra mim e vi assim, tão perto de chegar, onde você não está.

sai na fumaça, cê não sai nos beijos que eu dou. Cê não sai na fumaça, nem nas bebedeiras que eu tô. Te ligo, cê não atende na moral, eu tô sem moral. No peito tem saudade, no meu olho água de sal. Cê não sai na fumaça, cê não sai nos beijos que eu dou. Cê não sai na fumaça, nem nas bebedeiras que eu tô. Te ligo, cê não atende. Saudade no meu olho, água de sal. E Matheus e Cauã, ao vivo em São Paulo. Vamos que vamos. Matheus Fernandes, ao vivo em Sampa. É isso. Ouve ela. Metropolitana. Parece que essa cidade ficou ruim de cama. Foi você que caprichou pra caramba. Parece que as bebidas que eu bebo é zero ar. É que pra saudade forte qualquer drink é fraco. Você aluga um triplex aqui na minha mente. E tá morando sem roupa, oi que lindo decente. Cê não sai na suada, cê não sai no beijão que eu dou. Cê não sai na fumaça, nem na ZVD. Você não atende na moral, eu tô sem moral. No peito tem saudade, no meu olho água de sal. Cê não sai na suada, cê não sai nos beijão que eu tô. Cê não sai nas fumaça, nem nas bebedeiras que eu tô. Te ligo, cê não atende na moral, eu tô sem moral. No peito tem saudade, no meu olho água de sal. Tu tem saudade no meu olho. Matheus Fernandes em Sampa. Matheus e Cauã, Matheus e Cauã. Essa dessa aqui, ó. Já tô com vontade de fazer a dancinha. Quem gostou faz barulho. Agora o Leite Cooper chega até a sua casa em uma garrafa PET transparente. Além de linda, a nova embalagem é 100% reciclável, tem proteção contra os raios UV e lacre de segurança na tampinha. A Cooper investiu em tecnologia e a validade do seu leite preferido aumentou para 10 dias. Tudo de forma natural e sem aditivos. É só manter o seu leite refrigerado do jeito certo e aproveitar a qualidade Cooper por mais tempo. Leite Cooper em garrafa plástica sustentável e transparente. Qualidade que a gente vê de longe. A Mega Farm Guaratinguetá, Lorena e Taubaté é a rede que mais vende medicamentos, porque é conhecida como a farmácia dos aposentados e temos sim os melhores preços em medicamentos de qualidade. Além do atendimento carinhoso, humanizado, orientação farmacêutica, Disque Medicamentos, farmácia popular e tudo o que você precisa para cuidar bem da sua saúde. Mega Farma, sua saúde em primeiro lugar. Sigam nossas redes sociais, Mega Farma Delivery. Track Rastreadores. Promoção. Adesão zero. Isso mesmo. Muito fácil. Equipamento. Instalação imediata com adesão zero. Com o aplicativo Tec Track, você tem controle total do seu veículo na palma da sua mão. Não seja pego de surpresa. Tec Track Rastreamento. Monitora seu veículo em tempo real. Em casos de roubo e furto, fique tranquilo. Central de atendimento 24 horas. Equipe Tec Track. Especializada em pronta resposta de plantão. Localizamos e recuperamos seu veículo. Mensalidades e planos a partir de R$1,83 por dia. Isso mesmo, só R$1,83 por dia. Avenida Brigadeiro José Vicente de Faria Lima, número 688. Whats 12 99604 1458. Metropolitana. Ouvintes, sou o Biscoito e mais uma vez passo para lembrar você que na Rio Vale os preços estão imbatíveis. Até dia 27, o acém Cruzeiro do Sul, a peça, sai por R$ 26,99 o quilo. Temos também a linguiça churrasco Resende, o pacote 5 quilos, apenas R$ 13,99 o quilo. Coxa com sobrecoxa ou lambra, o pacote sai por R$ 8,29 o quilo. Cerveja Heineken 600ml retornável, R$ 8,39. Conhaque Drey 900ml, apenas R$16,99. Coca-Cola PET 2 litros, apenas R$8,39. É preço, é perto, é bom. Na Rio Vale, o sistema é diferente. É só até 31 de outubro. Metropolitana. Muito bem, de volta, são 4 horas, mais 27 minutos. Que legal, todo o Vale do Paraíba conosco nesta tarde de segunda-feira, semana começando. E que legal passarmos, né, mais um dia juntos. A gente está na tarde da Metropolitana e a gente vai passar mais uma semana juntinhos. Bom demais ter você por aqui. Bom, confirmando 4h27, daqui a pouquinho a gente traz mais música para você. Vamos falar das promoções também. Mas agora tem um recado muito legal. Presta atenção, porque é saúde, gente. É saúde. Eu vou falar com a doutora Ana Paula, da Hora Única de Taubaté. Ela tem um recado muito especial para a gente. Oi, doutora. Fala aí, querida. Oi, boa tarde. Aqui é a doutora Ana Paula, da Hora Única. E no momento de saúde de hoje, eu vou tirar dúvidas sobre perda de dentes e como nós podemos repor. A perda de dente acontece por vários motivos. E o grande principal aí é a falta de osso suficiente para poder segurar a estrutura do dente. Isso se dá por várias questões, podendo ser genética ou até mesmo uma falta de cuidado com a higienização. O bom é que nós podemos repor os dentes através dos implantes dentários ou através de uma prótese. Mas com os implantes, o paciente volta a ter o dente de forma fixa de novo. Então, sim, é possível recuperar o dente e é possível ele ter segurança e tranquilidade. E aproveitando sobre esse tema, vou lembrar sobre os últimos dias de campanha do meu aniversário. O voucher fica disponível somente até o dia 31 para todos os pacientes que vierem fazer a sua avaliação e fecharem o seu tratamento agora no mês de outubro. Temos condições especiais para todos os tratamentos, desde limpeza, restaurações até implantes dentários. Então, para você aí que quer renovar o seu sorriso, quer ter dentes fixos de novo, quer poder dar um up, né, fazer aquele clareamento, aproveita porque são os últimos dias da condição de aniversário da doutora Ana. É só mandar uma mensagem para a gente no telefone que a gente vai deixar aqui e agendar seu horário para poder fazer sua avaliação. Muito obrigado, doutora. Doutora Ana Paula, da Hora Única, lá de Taubaté, com esse recadinho muito legal. Gente, como é importante a gente cuidar da saúde bucal, né? É muito, muito importante. Ouça sempre aí a doutora Ana Paula, que ela tem recados, né, e dicas muito legais para a gente. Bom, são 4 horas e 29 minutos. A gente está perguntando hoje na enquete da tarde sobre uma resenha, uma conversa. Se você pudesse e tivesse, nesse momento, né, a oportunidade de se sentar com Deus, qual seria a sua conversa com Deus? O que você falaria para Ele? 991-470630. Deixa eu mandar alguns abraços aqui, pessoal que está curtindo a gente. O Reginaldo Pereira está ligadinho. Ele fala assim, sobre a enquete de hoje, eu perguntaria sobre minha mãe, que já foi morar com Deus. Valeu, queridão. Um abraço para você. Está lá ligado na Metropolitana. Que legal ter essa galera conosco nesta tarde de segunda-feira. Aqui no Vale, pelo menos, né, aqui no Vale está uma tarde fria, mas está gostoso o tempo. Eu prefiro, não está chovendo, não, né? Pelo menos aqui não está chovendo, não. Deixa eu falar com o Roque Docinho. Fala, queridão. Boa tarde. Olá, amigos. Paz e bem. Aqui é o Docinho, diretamente da Sul de Guatinguetá. E aí, querido? Aqui no centro, hein? Uhum. Ô, meu amigo, se eu tivesse oportunidade, ou um dia, né? Se Deus quiser, eu vou ter a oportunidade de estar cara a cara com Deus. Eu gostaria muito de saber dele se o jeito que eu faço para alegar as pessoas, se eu consigo um jeitinho de entrar lá no céu. Ai, tudo que eu faço é por Deus, sabe? Uhum. Levar mais alegria, mais amor, prosperidade a todos. Aí. E tá tão difícil, né? Depois do Covid, todo mundo ficou tão triste. E eu dou o melhor de mim, por Deus e pra Deus. Pra levar alegria, paz, amor, prosperidade. Isso espero aí. Em Deus, ele me dá essa resposta, porque se não estiver alegrando ele, eu paro, né? Com certeza. Paz e bem, meu querido. Obrigado. Barrilhinhas e a bem amanhã, hein? Que hoje não abre. Valeu, queridão. Ô, Sandra Calisto, boa tarde, querida. Boa tarde, meu amigo Carlos Henrique. Sou a Sandra Calisto. E aí, então, Sandra? Conta sobre aí. A sua enquete, o que eu diria para Deus hoje? Eu diria para Deus guiar a mão do médico para a cirurgia da minha neta, que será amanhã. Pediria a Deus que faça tudo de melhor nessa cirurgia, que as mãos de Deus estejam na mão do médico. Uhum. E daqui um mês, meu marido também vai passar por mais uma cirurgia e eu peço as mãos de Deus na hora dessa cirurgia. Uhum. E hoje, uma segunda-feira abençoada para você, para Ana, para a família Calisto e para todos os ouvintes.

batia, nosso tesão topava, mas foi só eu colocar sentimento na parada. Ela vazou na maquiara, me amava dentro de uma banheira, no quarto de estrada. Saudade batia, nosso tesão topava, mas foi só eu colocar sentimento na parada. Ela vazou na braquiara, me amava dentro de uma banheira. Nosso tesão, mas foi só eu colocar sentimento na parada. Ela vazou na braquiara. Atenção, Vale do Paraíba, 17 minutos nos separam das 5 horas da tarde na mais querida. Metropolitana. Ô, minha chorosa, decide o que você quer pra você. Você quer porque quer ser quem você não é. Indo pra lugares que nem pisava o pé. Tá faltando identidade pra sua nova versão. Perdeu totalmente o controle do seu coração. Precisa me ajudar a te ajudar. Se em conversão eu posso confiar. Começa a noite sorrindo e termina chorosa. Essa variação de humor é perigosa. Uma hora não gosta, outra hora gosta. Uma hora vai, a outra hora volta. Começa a noite sorrindo e termina chorosa. Essa variação de humor é perigosa. Uma hora não gosta, outra hora gosta. Uma hora vai, a outra hora volta. Quem é você? Quem é você? Aqui me ama, aqui quer me esquecer. É balança, balança, balança. Você precisa decidir, viu? Ou você me ama ou você me esquece. Metropolitana. E você quer porque quer ser quem você não é. Pra lugares que nem pisava o pé. Tá faltando identidade pra sua nova versão. Perdeu totalmente o controle do seu coração. Precisa me ajudar a te ajudar. Não sei qual versão eu posso confiar, bem. Começa a noite sorrindo e termina chorando. Essa variação de humor é perigosa. Uma hora não gosta, a outra hora gosta. Uma hora vai, a outra hora volta. Sorrindo e termina chorando. Essa variação de humor é perigosa. Uma hora não gosta, outra hora gosta. Uma hora vai, a outra hora volta. Quem é você? A quem me ama ou a que quer me esquecer? Quem é você? A quem me ama ou a que quer me esquecer? Quem é você, bebê? Ou a que quer me esquecer? Amor e alegria. Bateu aquela fome? Ligue para o Que Delícia Salgados. Nossos salgados são feitos com ingredientes fresquinhos e receitas que passam de geração em geração. Desde coxinhas crocantes até tortas recheadas de frango e palmito. Temos opções para todos os gostos. Perfeito para festas. Faça já seu pedido. Nós entregamos até você. 3426-2235. WhatsApp 99152-4855. Já estamos aceitando encomendas para as festas de fim de ano. Que Delícia Salgados. A hora mais gostosa do seu dia. Atenção! Começou o Feirão Negocia Avan. Se você precisa negociar a dívida do seu cartão Avan, a hora é agora. Descontos de até 95%, de acordo com a situação de cada cliente. Não perca essa oportunidade de ficar no azul. Negocie agora no aplicativo Avan ou procure a Avan mais próxima. Mas corre que é só esse mês. Feirão Negocia Avan. Aproveite condições imperdíveis. Que tal aquela água geladinha, hein? Além disso, purificada, livre de toda sujeira e sem cloro. Água que proporciona segurança para sua família. A Reis dos Filtros tem equipamentos para sua casa, comércio e indústrias. Trabalhamos também com filtro central para filtrar a água de sua residência e também de seu poço. E bombas dosadoras de cloro. Reis dos Filtros, Rua Dr. Jorge Winter, 377, Centro, Taubaté, 3022-9514, WhatsApp 99216-3903. Venha para a Oim Telecom, a melhor internet fibra ótica, Wi-Fi com planos de internet residencial de 400, 600 ou incrível 800 mega. E empresas que não podem perder conexões, oferecemos links dedicados empresariais. Ligue ou chame no WhatsApp 0800 000 1161. Não espere mais, confie na Oim Telecom para quem valoriza a velocidade e a estabilidade ao infinito e além. Rotavírus tem vacina? A vacina de HPV é só pra meninas? Quem toma tríplice tem que tomar varicela? Chama o VAR. Que VAR? O Vacina. Quando a gente tem dúvidas, a gente não chama o VAR? Então, o Vacina Sem Dúvidas é tipo o VAR. Quer tirar dúvidas sobre vacinas? No site Vacina Sem Dúvidas, você fica sabendo tudo o que precisa pra proteger toda a sua família. Vacinas são fundamentais pra garantir a saúde de todos. Corra até o posto de vacinação mais próximo. Governo do Estado. São Paulo, são todos. Metropolitana, Metropolitana, a alegria no seu rádio. Eita, com o microfone desligado, vai, né, locutor? Vamos lá, deixa eu falar pra você aqui. Eu tenho um recado gostoso pra você. Sabe aquela dica deliciosa? Então, você sabia que no Buriti Shopping tem Habib's? Isso mesmo, aqui no Buriti Shopping você encontra o Habib's e aquelas gostosuras que só o Habib's tem, com aquele precinho muito especial que só o Habib's tem. Então, venha passar momentos agradáveis com a sua família, com os seus amigos, isso mesmo. Não tem melhor. Senta aqui na praça de alimentação do Buriti Shopping e vai degustar coisas gostosas com um precinho muito pequenininho. Vou te dar exemplos aqui. Tem esfirras a partir de R$ 2,79, né? Parece mentira, mas é tudo de verdade. R$ 2,79. Esse valor você paga na esfirra. A partir deste valor você já come uma esfirra, viu? A partir de R$ 2,79, aquela esfirra saborosíssima do Habib's. Aí você quer tomar um sorvete? O Habib's tem um sorvete que é exclusivo deles. É o sorvete de pistache. Esse é exclusivo do Habib's. Sabe por quanto? R$ 3,90 apenas. Isso mesmo. Sorvete de pistache. Esse é exclusivo do Habib's. Você conhece, né? Só R$ 3,90. Inacreditável, né? São mais de 500 lojas. Tem sempre uma perto de você. São mais de 35 anos no mercado aí, né? Claro, né? Uma rede como essa, né? Do Habib's. Onde você vai, com certeza, sentar ali, vai comer coisas gostosas, de qualidade, né? Isso, super bem feito. E com aquele precinho mega especial. Então, repetindo, você que quer saber, você está passeando aqui na região e não sabia? Sim, vem aqui para o Buriti Shopping Guaratinguetá, você encontra o Habib's, tá bom? Se você quer qualidade, precinhos especiais e muitas gostosuras, vem pro Habib's. Faltam 10 minutos para 5 horas da tarde, reta final aqui da nossa tarde na Metropolitana, hora de resultado de promoção. Quem será que vai se dar bem por aqui? Poupando os tambores! Vamos lá então, começando pro ingresso para cinema. Geisa Cristina Teodoro Monteiro se deu bem, faturou ingresso para cinema. Vai curtir um filminho bem legal, hein, Geisa? Parabéns, querida. Vamos lá, pro show do Arlindinho, que se apresenta no dia 9 de novembro, na sede da Escola de Samba Acadêmicos do Campo do Galvão. Saiu pro Marcos Paulo de Souza Lima. Alô, Marcos. Vai curtir a turnê Meu Lugar com o Arlindinho, hein? O lanche do Parrilhas, aquele combo maravilhoso. Lanche, batata mais refrigerante. Quem ganhou foi a Sandra Lúcia Calixto dos Santos. Aí, Sandra, vai comer bem. Esse lanche é delicioso, né, Sandra? Mas o que nós temos? O bolo da Casa de Bolos Guaratinguetá também agora, aquele bolo delicioso. Aliás, lá na Casa de Bolos Guaratinguetá, que fica no centro de Guaratinguetá, ali exatamente na Marechal Deodoro 108, você encontra mais de 100 sabores diferentes de bolo, viu? Esse bolo da Casa de Bolos saiu para Heloísa Angelina Monteiro. Aí, Heloísa, vai tomar seu café da tarde, café da manhã, ou até da madrugada. O bolo, quem ganhou é você. Você toma a hora que você come, a hora que você quiser, tomando café, tomando um Nescau, né, um suco. E agora vamos lá, então, aguardar o Tardezinha. Vem aí, Tardezinha com Grigo, hein? Cê tá doido, vai ser demais. E várias atrações também nesse dia. Tardezinha tá chegando com o Gringo. E quem, lá no Guarabá, e quem faturou, atenção, hein? Ei, atenção, atenção, atenção. Maria Lídia Barros Freire. Alô, Maria Lídia Barros Freire. Faturou aí ingresso, né? Na verdade, o nome na lista. Seu nome estará na lista. Levador comenta no dia do evento. Você vai curtir Gringo, né, e outras atrações mais que a gente tem falado aqui no decorrer da programação da Metropolitana. Vai ser demais, hein? Gente, forte abraço do Carlos Henrique. Daqui a pouquinho tem Frequência Metropolitana. Tchau, gente! Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na vida.

Samaritana. Alô, Luma Nice, prazer estar aqui com vocês, cantando que lindo Rio de Janeiro. Se vinha com o coração fechado, com medo da tristeza, andando no caminho da razão. Você apareceu na minha vida, abriu a porta pra uma saída. São coisas que não tem explicação. E de repente eu me entreguei. Não lutei, não desisti. Quando menos esperava, o teu perfume estava aqui. Aqui, ó. Chamando pra deitar e morrendo de saudade, te encontrei. Posso ouvir o Rio? Meu amor, levei tanto tempo para encontrar alguém que chegasse pra me libertar. Me entreguei de novo, mas quem diria? Bonita, bonita. Esse sentimento no meu coração veio pra acabar de vez com a solidão. Outra vez sentindo essa alegria. Meu amor, vem pra me libertar. Entreguei de novo, mas quem diria? Meu amor, esse sentimento no meu coração veio pra acabar de ver essa solidão. Outra vez sentindo essa alegria. Agora 5 horas, 1 minuto, boa tarde. Boa tarde para todo mundo aí na Sintonia Metropolitana. Tá no ar aí, horário nobre. Para toda a região, horário nobre metropolitana, música, prestação de serviço, prêmio e interatividade. Horário nobre. Apresentação Wander Guedes. Agora sim, tudo bem? 5 horas, 2 minutos, uma excelente tarde para você que tá aí na Sintonia Metropolitana. Hoje, segunda-feira, 28 de outubro do ano de 2024. A partir de agora, vamos seguir juntinhos com você. Horário nobre de volta aí, todo dia, a partir das 5 horas da tarde, trazendo aí as informações do Brasil, do mundo, do trânsito da nossa região. E você vai mandar sua mensagem para participar com a gente no 991-47-0620. Isso mesmo. Uma excelente tarde para você. Tudo bem? Hoje se comemora, portanto, aí o Dia do Servidor Público. É, Dia do Funcionário Público. Dia também do santo de hoje, São Judas Tadeu. Pois é, começando aí o horário nobre metropolitana. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E eu quero, a partir de agora, sua participação junto com a gente aqui pelo nosso WhatsApp. Você vai mandar sua mensagem falando do trânsito da nossa região, Rodovia Presidente Dutra, trânsito aí da sua cidade. Estamos ao vivo aí para toda a rede metropolitana, Vale do Paraíba todinho, Guaratinguetá, São José dos Campos, enfim. Só mandar sua mensagem aqui, grava em áudio e manda pra gente. Beleza? Tá no ar aí? Horário Nobre. Pois é. E olha, falando as notícias de hoje, para você, ouvinte metropolitano, a gente fala do projeto de proteção animal que registra o primeiro nascimento de um filhote de canguru em Taubaté. Pois é. Sabia que tem canguru em Taubaté? É? A gente vai falar sobre isso também. Um homem de 32 anos morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas gravemente em um acidente entre 2 carros na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Prefeito de Taubaté, Sérgio Vitor, do Novo, participou aí de uma entrevista ao vivo. A gente vai falar sobre isso também. De acordo aí com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Sérgio Vitor foi eleito ao receber 97.450 votos. A gente vai falar sobre o novo prefeito que assume a cidade de Taubaté. E um homem de 51 anos foi preso após tentar matar o vizinho aí a facadas, a golpe de facão na cidade de Tremembé. Algumas manchetes de hoje e também as informações com a nossa equipe de jornalismo aqui da Rádio Metropolitana. Tá no ar aí, Horário Nobre. Sua participação, 991-470620. Boa tarde. Você nunca vai me ver sofrer. Não consegue me fazer chorar. Não vai. Isso eu disse pra te convencer. Que eu nem ligava em te perder. Que eu queria tudo terminar. Na primeira noite eu nem liguei. Deu até vontade de dançar. Demais. Eu conheci pessoas que eu gostei. Só no fim da festa eu me lembrei que você não vinha me buscar. No fim da noite eu não quis você. Eu tinha todo o tempo pra viver. Que o meu coração foi despertar. A solidão, eu descobri que nada sei de mim. Eu digo não, mas eu te amo sim. E sem você não sei nem me cuidar. Oh,